distância. Ninguém por perto com a mesma semelhança. Entre lembranças de infância, a perseverança. A loucura bate a porta, mas quem atende a esperança. Mande-a embora, não a deixe entrar. Na minha cabeça, para ti não há lugar. Vulgar é desfrutar, solitário no ar. Vejo a lua e seu brilho, mas não vejo mães, não vejo pais, não vejo filhos. É triste aqui nesse lugar escuro, todos os dias do ano. De nada me adiantaria bolar um plano. Sou só insignificante, exemplar humano, vulnerável a danos. Saudade dos meus manos, sem companhia na gravidade zero. Do que adianta poder flutuar se fracassamos? Pra que voar se hoje eu sou singular? Por mais que navegue nesse espaço, nunca vou te encontrar. Não há mais ninguém aqui pra se visitar. O espaço é escuro, o meu peso aqui é nulo. Na promessa me seguro, a estrela dá o rumo. Com o frio não me habituo, L.U. Guerreiro do futuro. O espaço é escuro, o meu peso aqui é nulo. Na promessa me seguro, a estrela dá o rumo. Com o frio não me habituo, L.U. Sistema solar e mesmo assim não sou feliz. Passei muito longe de acertar, meu erro não foi por um trim. Sem livros, amigos, doces ou videogame. Meu coração se espreme, minha alma geme. Ninguém me escuta, mesmo sem oponente é dura luta. Sem trabalho, mas me sinto cansado. Meus ossos envelhecem aqui nesse lugar gelado. Sei que o sol existe, pois eu enxergo ele ao longe. Meus dentes rangem, porém não tô no inferno. Duro vai ser lá, isso aqui não é eterno. Dou a mim mesmo as boas-vindas no mundo moderno. E ele é diferente do que me disseram. Sem estranhos animais, sem naves espaciais. Apenas luz ao longe, perto ou derredor. Sei que tá ruim, mas poderia ser pior. Último representante de uma raça que vai se extinguir. Logo adoeço e fico velho. Vou me decompor entre satélites e gás hélio. Entre as estrelas, podem ver o cemitério. O espaço é escuro, o meu peso aqui é nulo. Na promessa me seguro, a estrela dá o rumo. Com o frio não me habituo, L.U. Guerreiro do futuro. O espaço é escuro, o meu peso aqui é nulo. Na promessa me seguro, a estrela dá o rumo. Com o frio não me habituo, L.U. Galáxias e galáxias de perto não tem tanta graça. Sim, a Via Láctea, há dias que não durmo. De Urano a Saturno, chove meteoros. Lembram-me fogos, mas não acredito em meus olhos que enxergam povos. Rios e montanhas, meus ouvidos mentem quando ouço crianças. Já vi Júpiter, passei por Marte. Como a morte virá num derrame ou num infarte. Eu penso nela, mas ainda estou vivo. A crença na promessa me alimenta e mantém vivo. Travo hoje a minha mais dura guerra. Meus inimigos são a solidão e o tempo que enfrento nessa gigantesca atmosfera. Que forma terrível de findarmos mais uma era. A vida era bela na terra, agora já era, pintamos uma triste tela. O ar tá escasso e minha mão gela. Tudo tem um fim, então que seja assim. Estou indo fazer agora o que ninguém mais pode fazer por mim. O espaço é escuro, o meu peso aqui é nulo. Na promessa me seguro, a estrela da...